paz do Senhor. A Bíblia nos diz que feliz é a nação que teme a Deus. Feliz é aquele que tem o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó como seu Deus e o teme. É interessante que eu preciso buscar fazer pesquisa para saber quais são as nações que são felizes hoje. E nisso eu vejo que poucas temem ao Senhor. Mas como eu também sei que nação significa família, eu posso dizer que a minha família é feliz. A minha igreja como família é feliz, porque tememos ao Senhor. E o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Vamos orar para uma liderança que traga o povo à felicidade, temendo a Deus e andando nos seus caminhos. Nesses dias, pense nisso. Deus te abençoe e até amanhã.